tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja escutando isso aqui. Bem-vindos a mais um Não Podcast. Então, hoje a gente está aqui, né, como em todo podcast, como você sabe. E, bom, vamos nos apresentar, né? Eu sou o português e eu não tenho padaria. Eu sou carioca, mas sou um vagabundo mesmo. E eu sou cearense, mas não tenho a cabeça chata. E eu sou baiano e não sou preguiçoso. Mas que mentira! E bom, hoje temos aqui, além do baiano, como sempre, né? O baiano tá sempre aqui, não tem porra nenhuma pra fazer. Né? É, a gente tem a Vicky aqui. Sim, meus amigos, a gente tá com um membro do feminino aqui, quem diria? Uhul! Aê! Eu sou a Vicky, sou do Amazonas e não sou índia. Justo. Bom, feitas as apresentações, então vamos passar para o próximo tópico, que vai ser a leitura de e-mails. Então chegou o nosso tão aguardado momento de responder os nossos fãs alvoroçados. Lotam nossa caixa de e-mail, né, galerinha? Pois porra, é, finalmente, é. Cara. A gente já tava com o Google avisando que a caixa de e-mail estava ficando cheia, entendeu? Tava ficando horrível isso já. Já tava complicadíssimo achar qualquer coisa lá. Eu tentei achar uma senha minha, não achei. De tanto e-mail que tinha, mas enfim, vocês confiram agora, depois do break. E antes da gente ler os e-mails, né, eu gostaria de agradecer a todos os fãs que estão contribuindo com isso, mandando os e-mails, e continuem assim, por favor. Por favor, continue assim, não mediano, né? Pelo contrário. Então, vamos lá. Bom, agora que vocês viram os e-mails, né, eu aviso claramente aqui o que vocês viram, né, tipo, isso foi tudo uma piada, né, na verdade vocês têm que mandar e-mails, galera, tá difícil isso, entendeu, tipo, sei lá, eu tô cansado de receber e-mail pra aumente seu pênis, não que eu precise, entendeu, mas é complicado, é bravo, né, não, Jordano? Com certeza, é uma situação bem difícil, galera. Então, assim, não continuem assim, qual tá? É a situação? Qual é a situação difícil? Não receber e-mails ou precisar aumentar o pênis? Rapaz, aí eu já não sei, cara. Eu só posso responder pelos e-mails, entendeu? O resto fica difícil. Pois é. Agora, se te interessa, cara, a gente pode te encaminhar os e-mails, cara. Não tem problema, não. Realmente? Eu não tenho necessidade disso aí, tanto que nem chega isso na minha caixa de e-mail. Ah, tá. Eu só estranhei a curiosidade, sabe, cara? Ficou aquele negócio assim mesmo, suspeito, mas não vamos entrar em detalhes. Curiosidade, né, cara? Puramente científica. Ok. Sim. Cuidado, hein, com essas ideias científicas aí, o meu amigo olha baiano. Olha o respeito que nós temos de uma moça com a gente aqui hoje, tá? Justamente. Eu sei que vocês não estão acostumados com isso, mas vamos ter um pouquinho de pudor. Se bem que ela não tem, né? Mas tudo bem. Olha o respeito, filho da mãe. Viram como ela tem pudor? Tudo bem. Mas vamos então falar pro tema. Pois é, galerinha, o nosso tema de hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco polêmico, entendeu? Que mexe com todo o Brasil. E o assunto hoje é... Porra, galerinha, vocês não vão gritar não o tema de hoje? Gritar o quê, cara? Estereótipos! Eu me recuso a fazer isso. Não, repete aí, Lidia, que você tá caminhando pro lado errado da força, meu amigo. Por favor. Tô te estranhando, líder. A gente combinou que vocês tinham que gritar, cara. Eu tô imitando vocês gritando. Não, líder. Então não gritei nada, cara. Como é que você tá imitando as coisas? É, cara, ninguém gritou aqui ainda. A gente ensaiou, cara. Você tá empolgado demais aí, cara. Pô, eu fico vendo aí que, tipo, o cearense é o cara do agreste, o cara macho, não sei o que, com a peixeira, e E você tá me você decepcionando é todo dia. decepcionando a gente Tá com esse gritinho. saindo um paulista. É, assiste Glee, entendeu? Eu Você assisto pode Glee. com essa coisinha estranha, mas você é mulher, né? É, mulher se salva ainda. Quem te Agora, ele. garante? Eita, rapaz. Tenso. Paula. Ela é a nossa Paula aí, ó. É? Nossa, Paula. Minha, né? Mas Mas voltando, cara. enfim. Voltando. Enfim. Eu tô imitando vocês, cara. Eu Tá, tô não. imitando vocês, cara. Tá Porra. bom. Tá bom, tá bom. Próxima vez eu chamo a Paula pra gritar, tá certo? Aí ela bota o Vini no lugar, o Daniel começa a respeitar quem tá no comando e o Davidson se apaixona. Fica quieto aí, daqui a pouco o Jorge não vai puxar a peixeira laser dele aí. Dá melhor a gente ficar quieto. E eu não preciso de peixeira laser, chapa. Eu tenho minha katana voadora ali, ó. Katana É, voadora ali. Sarunter. Sarunter e sua Tá cantora voadora. sempre. Eu acho que ele deveria dizer que Yeah. ele comanda. Não, comanda vai ficar estranho, deixa quieto. Eita! Jay! Enfim, vamos lá, Jordão, vamos lá. Enfim, o tópico de hoje é estereótipos. Então, como a gente sempre trabalha com pessoas de várias regiões aqui, eu não sei se vocês, obviamente, vocês já devem ter percebido, né, que ninguém aqui é da mesma região do Brasil. Então vamos tratar desse tema hoje. Do Brasil e arredores, né, meu amigo? Brasil e arredores, exato. É. Vamos começar Exatamente. tratando do estereótipo que provavelmente vai demorar mais pra gente falar, porque ele vai querer se defender. É o estereótipo do baiano. Ah, eu achei que você queria que a gente cantasse agora também. Baiano! Não, na verdade. Baiano! Meu Eu esqueci que ele Deus. era. É, cara. Você é cearense, mas tá rodando a baiana legal hoje, hein? É, realmente. Eu tô começando a achar que o Jordano, cara, não é cearense. Ele veio da Bahia pro Ceará. É, Jordano, coitado, tem descendência de baiano aí também, coitado. Tô achando que ele tem sangue baiano. Sim, cara. Então, vamos falar Sim, vocês iriam falar do meu estereótipo. aqui. Tá bom, então vamos lá. É exatamente, vai demorar demais, porque como nós sabemos, esse povo da Bahia, esse povo baiano é bem devagar, bem preguiçoso para se falar. Não tem nada de devagar aqui, não tem nada de preguiçoso. A galera aqui é. Eu não vou ficar me defendendo agora, não. Na hora que vierem falar de mim, eu me defendo. Defendo meu povo. Ô, gente, ele vai defender o povo dele. Oxê. Meu Não, é. rei. Meu rei. Meu. Aí, eu poderia ter começado o cast dizendo isso. Eu sou baiano e não falo meu rei. Você poderia começar falando que você é baiano e não faz macumba, cara. É, cara, convenhamos, né? Convenhamos, cara. O que você falou é totalmente mentira, né? Com certeza. Não sou preguiçoso, aí tá de sacanagem comigo. Não, eu sou um pouquinho tal. Tipo, hoje eu acordei 5 horas da tarde, mas tá boa, de boa. É, mas é Acho que eu tô minha tia é indignado. baiana, então. Meu Deus. Acordar esse Eu tô. horário só tem duas desculpas, cara. Ou você é baiano, ou você trabalha de vigia. Exatamente. Foda Como eu não quando é falar? os dois. Já pensa. Quando é Como os não? dois. Não acorda. Ai. Sincero, vou ser bem sincero, eu tô indignado porque eu descobri que o baiano não tem uma rede em casa, Mas isso é impossível! cara. É, eu não tenho uma rede, velho. Eu não tenho. Tenho uma árvore na minha casa pra. Tudo esquematizado, tudo perfeitinho pra poder botar a rede, mas eu não tenho uma rede. Eu tenho Então, rede, mas não tenho atador. achei que você ia dizer que tem rede e não tem árvore. Que isso? Também não tenho árvore em casa, gente. Ih, meu. Não, peraí. Ah, Não pode. ah. Não pode, Não tá errado. pode. Ah, não, não pode. Ah, mas eu não. Ah. Derrubaram a minha árvore, É, infelizmente. isso, não faz sentido nenhum. Tudo difícil, tá complicado, mas enfim. Eu vou fazer um pedido então, tipo, caros ouvintes. Vocês, por favor, deem de presente ao nosso amigo baiano uma rede. Entendeu? É, eu vou. Porque isso. Ó, 006 X é o número da agência. 48195-5 é o número da conta. Vocês podem fazer uma doação para poder comprar uma rede. Vou ficar muito feliz se vocês fizerem Me isso. dá teu endereço que eu mando a rede. Dinheiro eu não mando. Eita, mano! Toma. Aí. Rua número 102, terceira etapa, bairro de Castelo Branco, Salvador, Bahia. Vocês podem mandar também a rede aí. 41.320/010. Vou mandar minhas contas pra ele. Vou mandar uma caixa de bombom pra ele. Manda. Eita, rapaz. Eu vou mandar biotônico, gente. Uma caixa de bombom com bombom bem recheado, com várias granadinhas. Relaxa. Tipo, eu aceitar. Ai, Deus. Enfim, Jordan, continue. O que é que eu acho do baiano? Vamos lá. Baiano é aquele provo... Provo? Provo? Baiano é aquele povo que fala arrastado, né? Que se você estiver atrasado e for conversar com o baiano, pode esquecer o seu compromisso. Que o atraso é certeiro. É não. Aquele povo... Isso é lenda. É não, mito. Não é. Não é, mito. Cara. Mito? Explique-se. Ainda ontem eu conversei com o baiano e ele não me atrasou nem um pouco. Ele te respondeu? Sim. Nossa. E eu não respondo vocês, né? Não, você demora. Você responde. Existe uma piada do baiano, velho, que eu acho muito boa, que é o seguinte, né? Dois baianos estão encostados debaixo de uma árvore às 3 horas da tarde, próxima à rodovia, né? Passa um carro em alta velocidade e deixa uma nota de R$100 cair. Só que a nota de R$100, ela cai do outro lado da avenida. 5 minutos depois, tá os dois baianos escorados na árvore, olhando pra nota e fala assim, rapaz, se o vento mudar, a gente ganha o dia, né? Ai, Deus. Meu Deus, essas piadinhas são complicadas, hein? É, ele, né, cara, mas é. E não falam nada. São complicados, não falam nada da realidade do meu povo, que é um povo lutador, guerreiro, que não dorme no ponto. É um povo que não tem preguiça. Eu concordo que seja um povo lutador, guerreiro, cara. Vocês, tipo, a capoeira, cara, surgiu aí. Exatamente. Só isso. E mesmo assim vocês querem uma luta onde vocês dançam, cara. Eu vou defender. Não vou defender os baianos aqui, cara. Deixa o baiano defender os baianos, cara. Defende aí, ajuda ele. Se você não defende seu povo, cara, por que que eu vou defender, cara? Exatamente. Você me acusou aí de... Rapaz, eu me acusei de várias coisas. Não. Falando sem zoeira agora. Mas não é preguiçoso não, rapaz. Agora o que me irrita aqui na Bahia, me irrita agora que eu não tô mais no colégio, não tô mais estudando no colégio, tô na faculdade agora. Mas antes era uma maravilha, mas agora me irrita. Porque todo feriado, dia seguinte tem que enforcar aqui. Tem que enforcar. Tipo, não tem expediente de trabalho, não tem aula e tal. Só que isso só serve pra empresa pública. Porque é que você vai pra empresa particular, ou vai pra faculdade, não tem isso. Aí agora que eu não tô aproveitando, eu tô com raiva. Tipo, se o feriado for na quarta-feira, quinta e sexta ninguém trabalha. Não quer ir trabalhar, não quer estudar. Vou falar em imprensado, cara. É verdade que tentaram imprensar 2015 aí por causa da Copa e das Olimpíadas? Eu queria que tentasse. Eu não vou mentir, eu até queria que tentasse, mas não tentaram não. Tentaram não, né, cara? É puro caô da oposição, não é isso? É. Dava muito trabalho, cara. Dava muito trabalho. Dava muito trabalho, verdade. Muito trabalho. É complicado, né, cara? Sim, eu quero saber o que é que o Portugal e o Cearense estão falando aí do baiano. É, como assim, rapaz? Tu não tá escutando? É lógico. Tá com preguiça de escutar agora? Depois dessa, eu acho melhor a gente encerrar o baiano. É, cara, porque o baiano já ficou sem ter o que falar, né? Falemos um pouco agora dos cearenses. Cara, é que eu já falei dos cearenses, cara. Eu achava que o cearense era aquele cara macho do sertões, sei lá, meu irmão. Aí você conheceu o Jordano. Aí eu conheci o Jordano, cara. E, tipo, eu vi ele fazendo essas vozinhas de... Ele me conheceu, me apaixonou, aí que é que eu vou de lado. Isso é incrível, cara. É, lógico, pô. Não. Ainda mais depois dessa vozinha que você fez aí, do estereótipo. Okay. Aí, cara, aí, porra. Eu vou mandar a Paula conversar contigo pra ela baixar esse teu fogo, viu, rapaz? Aham, é. Aí o Portuga enlouqueceu, né, com a sua voz, né? Você ouviu aí, Portuga? Ele falando que vai chamar a Paula pra não sei o que, macho. Porque... É, pois é, não, ele chama a Paula, cara. É como ele é macho, tá vendo? Não sei o que, macho. Não, claro, eu vou chamar ela pra baixar teu fogo. Ou tu quer não. que eu vá baixar? Só se complica nessa história, cara. Eu tô achando estranho isso aí. Não, eu tô achando estranho. Eu falo que vou mandar a Paula aí pra baixar teu fogo. Aí tu fala, não, ele chama a Paula, não resolve nada por ele mesmo. Porra, cara. Não vai nada dele disso, cara. Que tá falando é você, olha só. Na verdade, eu tava falando da palavra macho no final da frase dele, entendeu? Aí você já deturparam a zorra toda. Pois é, né? Imagina, ele deturpou sozinho, cara. Pra você ter noção como ele tá pensando já em se defender sem a gente atacar, cara. Olha só. Não, claro que não. Falou o quê, meu amigo? Que eu não era macho pra resolver as coisas por mim mesmo. Aí eu falei, porra, eu vou baixar o fogo do Daniel, vou mandar alguém fazer, né, cara? Por favor. Ninguém falou isso, cara. Eu falei, tipo, pô, vai chamar a Paula e isso é estranho, cara. Porque você podia chamar qualquer outra pessoa, mas a Paula, você tem contato dela, meu amigo? É. Então, cara, é complicado isso, cara. Ah, cara, mas sinceramente, tipo, pra mim, cara, cearense, essas coisas assim, pra mim lembra Feira de São Cristóvão, cara. Tipo, sou isso, sabe? Aquela feira do Nordeste que tem aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, cara. Só isso. Ah, eu posso falar. Vou concordar contigo, Hel. Vou concordar contigo, porque eu ouço uma rádio que eu não vou ficar fazendo propaganda alheia, mas uma rádio que eu ouço fazem muita propaganda dessa feira de São Cristóvão. Aí, cara, que é... Eu sempre falo do Nordeste. A primeira coisa que eu lembro do Nordeste não é da Bahia, me desculpe, mas é do Ceará. O primeiro lugar que eu lembro quando falo do Nordeste é Ceará. Bahia não é do Nordeste, é do Sudeste. É, Bahia é quase... Bahia é a parte diferenciada do Nordeste, rapaz, eu disse pra vocês. A parte preguiçosa, né? Exatamente. Ah, é a parte diferenciada. É a parte que menos produz, por isso que ela tá ali, meu termo. Ela não sabe. Bahia é quase Sudeste. Tá bom, a gente já falou muito do baiano, da Bahia... Estamos falando do Ceará, do Cearense. Me contem aí. Cada um aqui já falou. O Daniel já falou, né? Tentou falar, tentou. O Jordão tentou se defender. Mas vem cá, Vicky. Conta aí você. Você não falou nada. Você tá calado aí. É porque, pelo menos, você sabe que eu conheço um povinho lá do Ceará. E esse povinho deixou uma impressão boa por uns 6 meses e depois... Achei um povo muito intrometido, meio abusado, mas claro, sempre com as suas exceções. Não ria porque baiano é sempre mais abusado. Rapaz! Outra coisa. Sente na alma. É um povo que eu vejo trabalhador, porque eu tenho uma amiga de lá e ela acorda tipo 4, 5 horas da manhã para trabalhar. Eu também vejo o povo trabalhador, cara. Eu passo ali na Feira Livre, cara, tem um monte de cearense. Um povo que fala cantando, é um povo alegre, porém tem essa coisa de... Às vezes não tem um limite, mas é legal, uma terra boa. Eu tenho vontade de conhecer. É interessante ela estar falando, porque essa história de limite, isso eu admito como verdade, entendeu? Porque aqui no Ceará, pelo menos, tem muito aquela história de nordestino comediante, coisa e tal, né? Uhum. E tipo, se você vai pra um show de humor, cara, de um comediante daqui da região, se você não tiver disposto, na verdade, a aguentar, cara, você se sente bem longe, porque quando ele lhe pega... Não tem limite que você consiga botar numa pessoa dessa, entendeu? Justamente, bem e acaba falta ficando de parte da e acaba ficando parte da cultura de alguns. Eu não vou falar de todos porque eu não conheço a realidade de todos, mas que isso é verdade, cara. É um estereótipo. Uhum. É o estereótipo exatamente. Não cabe pra todo mundo. Aliás, na verdade, às vezes nem cabe pra todos, pra uma maioria, sabe? O líder tava contando que era de baiano, eu também tenho que contar uma de cearense, né, não? Ele foi pesquisar no Google, cara, uma piada de cearense. Olha a vergonha desse baiano, cara. Nossa. Meus amigos, primeira piada de cearense que eu vou escutar na minha vida. Vamos lá. Vamos lá, pai. Idem, primeira. Vambora. O cearense saiu do Ceará, tal, foi pros Estados Unidos procurar emprego. Aí chegou lá, tava achando, procurou dali, procurou daqui, não tava achando. Aí bateu no circo. Aí chegou lá, falou com o dono do circo de emprego, tal. Aí o cara, rapaz, só tem vaga pra leão aqui. Ele, rapaz, vamos dar um jeito. Sabe como é nordestino, né, povo trabalhador e tal. Aí ele, eu visto a roupa de leão, aí vestiu a roupa de leão e tal, aí chegou lá, tinha um outro leão, assim, longe, assim, tinha um leão, assim, longe e tal. Aí ele olhou, meu Deus, e agora o que é que eu faço, não sei o quê. Aí olhou pro cara, o cara, rapaz, ruge pro leão pra ele não te assustar. Ele, pra ele não te atacar. Ele foi lá e tal, aí rugiu pro leão. Quando ele rugiu pro leão, o leão gritou de lá, valeu, meu pai de padiciço. Acabou. Cara, só tem uma coisa pra te dizer, Baiano. Deprimente. Não, sério, porra, isso aí foi demais, cara. Não, não rola. Não, eu vou te contar. Reclame comigo, não. Reclame com o Google, rapaz. Eu botei aqui no Google. Piada de Cearense. Eu vou te contar uma coisa. Eu tava aqui esperando. Eu falei, agora o Baiano vai pegar com tudo, cara. Vai sacanear bonito os cearense. Porque ele vai se vingar. Quando ele me vem com as. Com isso, cara, não, totalmente fora de série, cara, não. Pra tu ver, cara, como o baiano é preguiçoso, nem pra se dar o trabalho de ver se a piada é engraçada, ele quer ter, entendeu? É complicado. Tá, agora 5-0 pro cearense e o baiano perdeu, cara. Rapaz, mas não se preocupe não, que eu tô com a lista aqui com 10 piadas de português, então, tranquilo. Ah, velho, mas aí você acha que eu vou me defender? Você tá fraco, cara. Não tem piada de cearense na internet, não, rapaz. Você bota aqui. Feito que. Pessoal que tá ouvindo o podcast, chegue no Google, coloque piada de cearense. Você vai achar cearense piadista, cearense contando piada, cearense isso. Mas você não acha piada de cearense. Tudo bem, tá bem. Vocês querem. Ai, meu Deus. O Vini tá chocado, cara. Tô tão chocado aqui que eu. Cara, eu tô. Ô, Baiano. Cara, compra sua rede, deita na sua rede, pega o seu carajé. Eu vou esperar vir. Vai pra ponte. Vai pra ponte, pega o salgado, dá uma reboladinha. Ih, rapaz, senão não dá certo. Não, eu não vou comprar rede nenhuma, vou esperar a Vicky mandar pra mim. Eu dei endereço já, deu CEP, ela pediu CEP. Pediu. Eu odeio repetir piada, cara, mas ele vai esperar a rede chegar. Então é muito baiano esse cara. É, tô te falando, é muito baiano. Enfim, vamos aí pro... Qual o próximo? Qual o próximo? Vamos deixar o melhor pro carioca, último. Né? Não, peraí. Ô, Jordano, o que significa vou capar o gato? E sai. Você vai sair. Aí dentro. Quê? Literalmente aí dentro. Abestado. O que é abestado? Não, cara, fala sério. Tá bom. Nós já entendemos. A Vicky, que é do norte, sabe, cara. Tu, que é nordestino, tá se passando de besta mesmo, cara. Eu tô me passando de abestado. Muito abestado. Tem um cearense que eu acho engraçado, que é abirobado. Eu acho bonitinho, abirobado. O que é isso? Mesmo que abestado. A mesma coisa. Não, vou falar em palavra de cearense, cara. Não sei se vocês conhecem, mas essa até hoje eu nunca descobri o significado certo dela. Baitinga. Baitinga baitola. Uhum. Baitinga baitola? Uhum. É, baitola. E o pior é que eu tô com a lista que tá aqui na minha mão agora, tem baitinga do lado, baitola do lado, homossexual masculino. Homossexual masculino. Ok. Então, vamos falar do... O que é uma... Da nossa... Eu encontrei uma piada de cearense, mas eu não vou me arriscar a ler não, então eu vou enviar pra vocês. Então, mas deixando tudo isso de lado, cara, vamos falar um pouquinho aqui dos cariocas, né? Então, baiano, é sua chance, baiano. O que é um carioca pra você, baiano? Rapaz, é o povinho que só fica na praia o dia todo, tomando sol e surfando. Você vê... Rapaz, não. Fala. Parentes nada distantes dos baianos, né? Não, não tem parentesco nenhum, rapaz. Não, eu tô sentindo que a amazonense aí tá pegando no pé dos baianos, já reparou? Eu pego no pé de todo mundo, principalmente no pé do Vini, né, Vini? É, principalmente no pé do meu. Pode pegar no teu pé, não tem problema, não. Não, cara, eu vou até perguntar aqui pro Vini. Cara, você gosta de praia? Cara, sinceramente, não. Eu também não, cara, e agora? você não é carioca, Daniel. Ah, cara, mas eu tô aqui um tempão, cara. Eu assumi a carioquicidade, eu falo mais cara que o Vini, cara. Realmente ele fala mais cara que eu, cara. Na boa. E... ele fala mais cara que eu, cara. Na boa. E que... Baiano e Jordano, vocês gostam de praia? Eu gosto. Baiano? Adoro. Ih, ó. E olha mais só. Velho. Oi, Vicky. E eu odeio praia, areia, essas coisas. Opa, somos dois. Também não gosto nem um pouco. Praia, areia. Cara, o mar, até o mar eu aceito. O cheirinho do mar é gostoso. Mas agora ir pra praia, não, não. Não cola, não cola. Então não. O que a gente percebe aqui é que alguns dos conceitos que a gente tem sobre alguns estados e nativos desses estados é que estão meio errados. Carioca que não gosta de praia, amazonense que não tem uma árvore em casa, cearense que é macho, baiano que não é preguiçoso. Percebeu? Português que não gosta de bacalhau. Português que não tem uma padaria. Ah, Deus. Agora vamos... vai, baiano, sua vez, pode falar uma coisa. Português que sabe trocar a lâmpada. Português inteligente. Pronto. Ah, tá vendo. Pois é, então. Não, eu sabia que ia chegar em mim. Eu sabia que eles estavam esperando pra chegar em mim. E a amazonense aqui, ela escapou, né? Porque ela deixou passar o dela, entendeu? Olha, é engraçado isso. Tudo bem. Eu não vou falar do português agora, não. É. Eu tenho muita história pra contar. Muita história, principalmente aquela do jet ski, né? Não, jet ski é clássica, mas tudo bem. É clássica, cara. Clássica. Não, cara, mas é... Tipo, é engraçado. É engraçado isso. Tudo bem, não sei. A gente vai falar disso agora? Isso sobre estereotipo, né? Vamos falar, né? Tipo, cara, é complicado você ser um português no Rio de Janeiro que já assumiu uma outra cultura também e ao mesmo tempo tem que ter a sua. Porque assim, você não é nada, você não é nenhum dos dois. Sabe? O carioca te trata como português, o português te trata como carioca, sabe? É engraçado isso. Você liga pra algum parente em Portugal, ah, você já tem sotaque, não sei o quê. Porra, que merda, né? Ou, sei lá, cara, tem também... Eu já fui discriminado por portugueses aqui. Que entendeu? Isso. É ridículo isso, na faculdade, cara. É, por exemplo, imagina, eu vi uma menina bonitinha, não sei o quê e tal, meu colega chegou pra mim, olha só, cara, tem uma menina portuguesa ali, eu, pô, vou lá conversar com ela lá e tal, né? Só que, antes disso, meu amigo tava conversando com ela, já falou, pô, olha só, meu amigo ali é português. Ela, ah, eu sei, fiquei sabendo, mas ele não tem sotaque. O cara, eu não tenho sotaque, as pessoas, pronto, não sou mais português, sabe? Tipo, perdi. É, sei lá, cara, é ridículo isso. É triste. Eu vou chorar aqui, galera. É triste esse tipo de preconceito, cara. Esse tipo de bullying que as pessoas sofrem, né? Eu ia perguntar se o pai dela é dono de uma padaria, mano. É, tu tinha que perguntar se ele gostava de bacalhau. Mas sabe uma coisa, cara? Eu vou até te falar o seguinte, isso também é interessante, cara. Em Portugal, o padeiro onde eu comprava a padaria era brasileiro. Que trollagem. Bom, pra que português? Vocês perceberam que o português aproveitou o momento pra falar sobre as crises existenciais dele aí, que ele tem problemas de identidade aqui no Brasil, coitado. Claro que eu tenho, cara. Claro que eu tenho. Não tem jeito isso. É triste. Eu não tenho raízes. Olha, Dani, não fica triste. Pra mim, você é um carioca. 100%. Obrigado, cara. Obrigado. Mas eu não sou 100% carioca. Cara. Mas que se for do resto dos portugueses? É 100%. Porra, ele tá me ajudando ou não? Ai, tá bom. Eu tava tentando ajudar, mas já que eu não tô ajudando, então vou ficar em silêncio aqui. É, galera, mas tem... Sim, vocês não sabem, mas tem um pessoal que me chama de português do Paraguai. Por quê? Primeiro que eu sou um português que não gosta de bacalhau. Entendeu? Uhum. E todo mundo acha isso um absurdo. Embora eu já tenha revelado no outro cast, né? Que o bacalhau de Portugal não é de Portugal. O bacalhau do Porto é do Porto da Noruega. Exatamente. Relembrando. Bom, é isso, cara. É complicado. As pessoas ficam me discriminando. Falando que eu sou português do Paraguai. Isso já é um estereótipo, cara. Do Paraguai. Do Paraguai. Por que do Paraguai? Porque o Paraguai é tudo falsificado. Exatamente. É um estereótipo ridículo, entendeu? A gente tá falando de estereótipo, vamos aproveitar o link, né? E quando... Porra. Ah, não. Eu não te chamei de português, chinês do Paraguai, não, né? Eu acho que eu ainda não te chamei assim online. Quem chama isso? Quem chama isso é o nosso amigo líder aí, ó. Ele costuma chamar direto assim. Então, então, galera. Mas a gente tem que falar também sobre o bullying que é gerado, sobre os estereotipos também. Porque não é só uma coisa assim engraçada, que você vai rir e zoar. Tem muita gente que se ofende com isso. Tem muita gente que acaba tendo graves problemas de depressão profunda por causa disso. É, cara, assim, eu acho o seguinte, eu já falei, aliás, no último cast, que eu tenho um blog e que eu boto algumas ideias lá. Eu vou acabar um dia divulgando esse blog aqui de tudo que eu falo dele. Mas eu também já falei sobre estereótipos lá, entendeu? E uma das coisas que eu falei foi o seguinte, cara, o estereótipo é muito bonitinho e tal, sacaneando e tal, se a pessoa for tua amiga. Exatamente. Você chegar, pra alguém que você não conhece e tal, você vai parecer um babaca, na verdade. Né? Realmente. Tipo, não vai parecer, você vai ser, né, cara? Exatamente. Você vai ser um grande do idiota de um babaca. Então, não faça isso, sinceramente, cara. Se você quiser chegar numa discussão comigo, não sei o que, você é português, você é burro, cara, na boa, se mata. Se mata. Se dá headshot aí. E GG, cara, porque não tem. Isso aí é pra quem não tem argumentos, pra quem é completamente analfabeto, cara, na boa. Exatamente, cara. Eu acho complicado esse tema. O que vocês acham? Rapaz, ó, é até legal ser zoado e tal, mas até por amigo, chega num ponto que começa a ficar chato, começa a ficar desagradável. Quando passa da barreira do respeito e tal, aí você começa a ser, como diz aqui na Bahia, o comédia, aí já fica chato, aí tem que dar um toque e tal, pra avisar que passou do limite. Aí, galera, eu acho que isso é uma indireta pra mim, hein? Não! Se não foi pra ti, foi pra mim, hein, cara? É, ou foi pra mim, né? Olha só. Na verdade, a indireta foi pra Vicky, entendeu? Pra Vicky? Porque ela tá me zoando, eu tô me sentindo bulinado aqui. Opa! Vicky, cadê você pra se defender? Eu tô aqui só ouvindo, tô de tela. Tá preparando o seu arco e flecha pra dar uma flechada nele? Tô incorporando a Tainá aqui. Tainá, olha. Opa! Olha, cara, que ela vai te mostrar com quantos pau que você faz uma canoa. Até porque lá eles sabem como é que se faz uma canoa, né? De fato. Verdade. Aí, verdade, tá vendo? Então tome cuidado, baiano. Ó, essas indiretas aí. Foi só desculpa. Desculpa, senhora. Foi só uma desculpa, né? É, sei. É, Vic, eu vou pedir desculpa pelo baiano, tá? Inclusive, eu vou te mandar um presente depois, tá? Vou te mandar um espelho. Mandar um espelho? Vamos ver se alguém entende essa piada. Entendi. Não, caraca. Não entendi. Eu vou ter que lembrar vocês da época do escambo. A piada do descobrimento é tenso, velho. Poxa, gente, piada histórica, cara. Tá. Eu entendi espelho. Exatamente. Não, espelho. Ah, tá. Ah, tudo bem, foi feio. Tá bom. Desculpa, galera. Não posso acertar em todo. Foi triste, cara. Foi triste, cara. Essa aí vai pro muro junto com a do cearense, viu, do Dave? Sério, velho, deprimente, cara. Já falei, cara, você só faz piada quando você tá falando sério. Quando tu tenta fazer esse trocadilho, velho, é deprimente. Sempre. Eu já falei isso num cast aí, cara. Eu acho que ele quis me ameaçar com o espelho, tipo, ele vindo com algum tipo de macumba, né? Mas ele esqueceu que eu tenho o meu pajé por aqui, né? Pois é, pajé, cara. É complicado. É complicado brigar com uma indígena, cara. Com macumba. Não dá, não. Não dá certo. Então a gente então vai ter que fazer as batalhas improváveis, né? O Davidson, baiano de um lado... E a Vicky e o seu pajé do outro. Davidson e o acarajé, a Vicky e o pajé. É. Até rima, cara. Até rima. Parece um quarteto sertanejo, sabe? É verdade. Davidson, acarajé, Vicky e pajé. Ah, o quarteto dinâmico tocando hoje aqui no nosso querido sertão. Exato. Puta que pariu. Cara, voltando ao tema que a gente tava falando, sabe o que, que me irrita mais do que o preconceito em si? O quê? São as pessoas que acham que, tipo, tudo é preconceito, sabe? Tipo, me irrita um pouco. Eu tenho, por exemplo, eu tenho amigas negras, na verdade, né, cara? E elas ficam, não, porque você me escravizou? Meu amigo, eu não escravizei ninguém, cara. De fato. Cara, eu não escravizei ninguém, rapaz. Tá errado isso. Então, se eu escravizei, me avisa, porque, pô, eu quero meu dízimo, sabe? Ó. É, cara, eu odeio esse tipo de pessoa, cara, que começa a arranjar palhaçada, besteira com besteira, cara. Ou então, é aquela pessoa que vem com aquela história, não, você era meu escravo, ou então você era um escravo, ou então vem a pessoa, como você falou, Daniel, fala, ah, você me escravizou, seu antepassado me escravizou. É ridículo. Não tem fundamento. Então, tem uma clássica. Não, vocês vieram aqui, tipo, tomaram o nosso ouro, não sei o que. Meu amigo, era uma colonização, você queria o quê? Que a gente pegasse o quê? Pegasse, sei lá, herpes? Não faz sentido, velho, sabe? Não faz. Esse pessoal, às vezes, não tem... Cara, esses pessoal, cara, completos idiotas, cara. Não é boa. Começar com essas coisas, cara, é irritante. Muito irritante. Pois é, entendeu? A pessoa quer que a gente tenha culpa de uma coisa que aconteceu há não sei quantos anos atrás e que nós nem existíamos, né? Parece que a pessoa esquece disso, né? Pior que aqui na Bahia você vê muito disso, porque aqui na Bahia a população negra é alta e realmente se fala muito de preconceito. Eu nunca sofri preconceito de ninguém, mas eu só ouço a galera falando, não, porque não sei quem foi tratado mal porque era preto, não sei quem foi tratado mal porque era preto, se não fosse preto não era tratado mal, ah, se fosse branco fazia isso e aquilo e tal. É, aqui rola muito disso, de o pessoal ficar procurando preconceito em tudo. Se você é barrado em algum lugar é porque você é negro, tal, é uma palhaçada aqui. Aqui tem muito disso. Cara, nunca vou na Bahia então, cara, porque eu sou branco e sou português, imagina. Eu já ia dizer isso, velho, eu tava pensando. Pessoal, eu achei que na Bahia, cara, o preconceito fosse o contrário, cara. É, eu também achei que, tipo, pô, como é que o cara vai ser racista se a maioria da população é negra? Não. Aqui o pessoal, aqui você tem que andar de olho aberto, o pessoal acha que tudo é preconceito. Cara, agora isso aí tocou num ponto interessante, uma coisa que eu sempre converso assim com o pessoal aqui de casa, né, Dé? O preconceito, ele começa na própria pessoa, se você prestar atenção. Sim. Verdade. Entendeu? A partir do momento que ela começa a achar que tudo é porque ela é negra, aí começa a se espalhar o veneninho do preconceito, cara. Então, até aquela pessoa que é branca mesmo começa aquelas palhaçadinhas chatas de, ah, eu não quero um pão, não quero comer um pão moreno, eu não quero usar uma roupa preta, eu não quero isso. Começa aquela mimimi chato, cara, irritante. Porra, quando eu vejo uma pessoa assim, cara, a minha primeira vontade é o quê, cara? É pegar e untar aquela pessoa, cara. Que não tem, cara. Galera, muito chato. É, galera, e assim, a gente tá falando de preconceito de cor e tal, mas isso serve pra qualquer coisa, cara. Religião, até orientação sexual, cara. Eu tenho muito amigo gay, cara. Tipo, tem o Jordano aqui pra confirmar isso, entendeu? O quê, Daniel? Porra, rapaz, você tá expondo um líder, rapaz. Não, repita. Eu não tô entendendo essa, cara. Eu não entendi. Não, repita, por favor. Não, gente, não, olha só, eu tô brincando, entendeu? Foi só fazer uma piada, o assunto tava muito sério. Nosso líder é um cabra macho. Macho mesmo, que ele só fica falando macho, macho, macho toda hora, entendeu? Ele tem que se lembrar que é macho. Tem que ser muito macho pra ficar falando tanto macho, entendeu? Então, ele é macho e eu tô só brincando. Tá? É isso aí, ele é macho. Eu tenho que me lembrar que sou macho. Meu despertador, ele toca assim, seja macho hoje, viu? Imagina quando acabar a bateria, hein, velho? Quando acaba a bateria, chato. Tchê! Aí Wilson vai, cara. Aí Wilson vai. É. Quando acaba a bateria, eu vou ficar quieto. Tira! É engraçado isso. É um preconceito, é basicamente isso que o Jordan falou. Então, sei lá, eu faço brincadeira aqui, por exemplo, eu brinco direto com o baiano, por ele ser baiano, entendeu? Eu não brinco com o Vini porque ele é carioca e eu sou pseudamente carioca. Não, também. Mas você brinca não com brinca com o Vini porque ele tá perto de ti, né, cara? É mais fácil. É. Não, cara, ele te pega não. No meio da rua, chapa. Ele te unta. É, ele vai me untar. É, eu sei. Tudo bem. Eu não brinco com a Vicky, cara, porque assim, brincar com as minorias é sacanagem, entendeu? E a Vicky não se defende, cara. Acho que ela nem entendeu. Não, e assim, sei lá, né? Ela me acerta de longe com o artefato. Eu não entendi. Viu? Não ouvi. Eu disse que ela não tinha entendido. Que além de índio, eu ainda sou loira. Ela é a morena loura daqui. Ela é amazonense, é índia, é loura. Amazonense. Amazonense, morena, loura e índia. Tá bom. Então, Vicky, o que você tem a dizer sobre preconceito, por exemplo? Bom, como vocês disseram, a gente encontra em todo lugar. Eu, por exemplo, eu tenho uma linhagem bem diversa. Eu tenho de primos albinos a negros. Então, eu estou acostumada com essa diversidade. Mas tem gente que não está. E uma amiga minha, inclusive, quando eu falei para ela assim, eu tenho descendência indígena. E aí ela pegou e falou, bem que eu achei mesmo o traço, eu vi traços em você. Eu falei assim, tu já viu o índio na tua frente? Ela, não, já viu foto? Ela, meu primo é descendente de índios também. Eu falei, bom, então como é que você pode me dizer que eu tenho traços se seu primo é de outro lugar e eu tenho esses traços, se você nunca viu, se você não conhece, como é que você pode falar? Então, o preconceito já se cria a partir do momento que você fala uma coisa. Você pode estar conversando com alguém. Por exemplo, o Vini está falando comigo. Se ele falar que ele é gay, eu vou dizer, eu já sabia. Gay! Por quê? Só porque ele falou que ele é gay. Eu já vi muitas dessas situações. Nada contra a Vini, eu aceito de novo. Ela gosta de me usar em tantas suposições, cara, que até eu fico assustado. É que eu tô louca por você, Vini. Você não entende. Aí então. Rapaz, olha só, declaração ao vivo no meio do cast, cara. No meio do cast? Uma declaração, não. Não tem contagem, cara. Não se acostuma, não. Enfim, então, tem gente que não aceita, não tem tolerância. Tipo, eu tenho pra mim uma coisa. Homem que é intolerante demais com homossexual é porque é incubado. Eu não sei vocês, mas eu tenho um exemplo dentro de casa. Então, eu acho que pior do que o preconceito é a intolerância. Você não é obrigado a gostar e nem a não gostar, mas você tem... É obrigado a respeitar. Obrigado e você deve respeitar. Porque assim como você não se sente bem com determinada escolha ou opção de uma pessoa... A pessoa também pode não se sentir bem sabendo que você gosta ou não gosta de alguma coisa. Então, você tem que aceitar, porque é aquela regra da boa vizinhança. Você tem que aceitar de tudo. Preconceito, eu não sinto. Tipo assim, vocês estão aqui brincando, índia, escambo, isso e aquilo. Eu levo de boa. Mas tem gente que chega e faz cada pergunta idiota, tem onça na rua... Tem cobre tal canto que você olha assim para a pessoa e fica se perguntando se essa pessoa tem algum tipo de retardo mental, porque são perguntas tão arcaicas que você fica, gente, que muda essa pessoa vive. Eu não me sinto mal por mim, eu me sinto mal por essa pessoa. Vou interromper a Vicky aqui um minuto, porque é engraçado. Eu moro em pleno Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, não é real. A gente mora aqui, a gente domina. Mas no meu quintal, velho, eu vou te contar uma coisa, cara. Só falta eu encontrar aqui uma onça. Porque eu já vi sucuri. Ó, eu já vi, ó, preá. Você sabe o que é um preá? Não. É tipo uma capivara, só que um pouquinho menor. A diferença é essa. Aqui deve ter outro nome, então. Talvez seja anta ou... É tipo uma anta, só que é menor que a capivara. Uhum. Isso aí. É tipo isso, é um preá. Já vi gambá, cara. Vocês já viram gambá? Já, cara, eu moro em sítio. Hã? Eu moro em sítio. Você mora em cara. Sítio, né, cara? Você viu tudo isso. Eu já vi tudo isso que você já viu. Inclusive, já apareceu um coelho selvagem na piscina. Já cara. Apareceu o quê? Um coelho selvagem na piscina. Coelho selvagem. É, o coelho selvagem, você tá vendo. E a gente mora em pleno Rio de Janeiro, cara. Exato. E pra gente é tão natural a gente ver essas coisas. A gente vê cavalo na rua. A gente vê vaca mugindo na rua. A gente vê cobra correndo no meio do chão da rua. Aliás, eu vou falar pra vocês, cara. Aqui se chama Rio de Janeiro. Tem muita piranha. Exatamente. Entendeu? Muita piranha. Tem muita vaca. Muita vaca. Tem muito galinha. Muita galinha. E, bom, de é por aí, entendeu? De galinha não se fala, né? Aqui também tem. Aqui tem muita galinha, muita piranha, muita vaca. Tem tudo isso aqui, rapaz. Tem muita piranha. Tem muito. Piranha, cara. Como é que é o nome, Daniel? Tem muito pavão. É, também tem muito pavão. Muito pavão. Aí tem muita novinha, né? Né, Daniel? Tem muita novinha também, tem. Muita novinha escutando funk na ponte com, sei lá. Aí é com o DSL numa mão. E... Peraí, vamos lá. Momento de explicação. O que é DSL? Meu LSD. Cara, você gostaria de... Ah! Eu errei a sigla. Eu errei a sigla. DSL, LSD. Achei que a pessoa tava com uma conexão de internet na mão, uhum. Cara. DSL, é o contrário. É normal, é normal. A pessoa passou, roubou o modem, sei lá. Fez um gato sinistro. Fez um gato terribaço ali, de DSL, né? E tá com ele na mão, segurando pra ele não cair. Ah, Deus. É isso aí, é isso aí. Mas pra vocês entenderem, entendeu? O que é Vic? O que é Vic sofre lá? Perguntando, se tem cobra no meio da rua? Se me perguntarem, eu falo, tem, cara. Tem, eu já vi, cara, passando uma cobra no meio da rua, velho. Eu quase pisei numa também uma vez. É complicado. É, tinha um dia. Eu sempre ia pra faculdade, quando eu morava aqui, né? Eu sempre ia pra faculdade de ônibus, né? Eu tinha que andar um pouquinho, tipo uns 3 km pra chegar no ônibus. 3 km, tá. É, pra vocês verem, sim, 3 km não é nada. Não é nada. Aí eu sempre boto os fones de ouvido, mas nesse momento, aí tipo, parou uma música e tava entrando outra. Aí eu comecei a escutar uns balidos, cara, atrás de mim. Quando eu vi, do meu lado não tinha ninguém, cara. Tinha um casal de cabras. Os dois filhotes andando do meu lado. O pé na estrada. Garantindo que você vai chegar em segurança, mas tá parada de onde? É. É, tipo, era cabra macho, sabe? Cabra macho, velho. Cara, trocadilho escroto, meu Deus do céu. Você era o cabra macho, macho man. Era cabra macho, macho man. Mas, pô, eu entendo muito bem o que a Vicky falou, cara. Tipo, eu já tive amigos meus que, de sacanagem, ficaram o dia inteiro. Isso há muito tempo já, mas ficavam o dia inteiro assim, ó. Ah, em Portugal tem papel? Em Portugal tem chiclete? Em Portugal tem porta? Sabe, só de sacanagem, pra zoar esse estereótipo das perguntas idiotas que as pessoas fazem, sabe? Uhum. É complicado, né, cara? Isso é ridículo. Tem muita... É a mesma coisa que chegar e ficar aquela briguinha estúpida entre São Paulo e Rio de Janeiro, cara. Que aqui no norte é Amazonas e Pará. É, olha só, Amazonas e Pará. Olha só. E que aqui no Nordeste agora vai ser Ceará e Bahia. Ceará e Bahia. Mas essa briga de Ceará e Bahia eu já conheço de outros carnavais. E o pior que eu ia falar que no Nordeste e, ó, é briga, que é todo mundo unido e tal, os caras vêm me encontrariam. Eu nunca sou de briga entre estado aqui não, cara. Eu tô inventando agora, pra ser sincero. Acho que todo mundo percebeu. Se for de outros carnavais, cara, o baiano vence, hein? Certeza, hein, velho? Você tá perto, Daniel. Mas de outros carnavais, eu acho que ele empata conosco, Daniel. Daniel, se hoje tá meio Rio... cearense, hein? Tá comediante, cara. É, hoje. Mas é o horário, cara. Não vou ficar revelando o horário, porque isso é escroto quando nós fazemos isso. Mas vamos dizer o seguinte: esse cast vai demorar, galera. Vai demorar. E... Se vocês escutarem o galo cantar aqui, não se preocupem, tá? O galo dele vai cantar. Sério, velho? Não, peraí. O que tem de maldade nisso, o galo cantar? Sério, velho? Tu não percebe maldade nisso? Ele não reparou, Jordão. Alguém me explica, por favor, qual é a maldade disso. Explique pra ele, líder. Por favor. Se eu falar assim, a jiripoca vai piar, o que é que você entende dessa frase? Que o pau vai comer. Pronto, agora tu imagina isso, o pau vai comer. Entendeu? Ah, vocês são muito maldosos, cara. É o vosso mundo apocalíptico aí. Cara, é porque carioca é muito... Você sabe, Hel, você tá acostumado com os cariocas. Aham, é, exato. Enfim. E não reparar isso, né? Eu ainda me pergunto, você mora no mesmo Rio de Janeiro que eu? Às vezes eu tenho minhas dúvidas se é o mesmo Rio de Janeiro, cara. Acho que eu não moro no Rio de Janeiro de ninguém, sinceramente. Venha gente... morar no Rio Amazonas. É, eu moro no meio do Rio. Ah, eu moro no meio da Baía de Guanabara. GG. Mas, cara, eu acho até importante, assim, a gente fica brincando aqui, entendeu? Todo mundo de boa. Nosso podcast é a cara disso, entendeu? Vários sotaques, várias regiões, várias palavras malditas em inglês, por exemplo, entendeu? Realmente. É. E é uma coisa que eu quero dizer até. Uma coisa que eu quero falar aqui. Estou falando de preconceito. E o preconceito que vem lá de fora para com nossa civilização? Pô, vocês acreditam, cara? Os americanos acham que nós comemos tacos. Alguém aqui sabe o que é o diacho de um taco? Olha, depende do taco. Opa! Opa, Vic, que isso? Opa! Mas já que vocês não sabem, eu vou explicar pra vocês, porque eu fui pesquisar o que era isso. Com muita comida mexicana, cara. Um taco, cara, é tipo uma panqueca. Uma panqueca de frango, uma comida tradicional mexicana. Mexicana, deixa-se bem explícito aqui, mexicana. É uma tipo uma panqueca, só que a massa da panqueca é feita com massa igual de pão. Entendeu? Recheada de frango. E com uma massa bem picante assim mesmo, uma coisa bem quente, que o baiano vai me entender. Bem picante mesmo. Entendeu? Peraí, eu não entendi essa do baiano, vai te entender, é um negócio picante, cara. Picante não, que é quente, porque eu falei quente, um negócio quente. Quando você vai na Bahia e pede uma comida quente, é uma comida apimentada. Uma comida apimentada, é uma coisa, entendeu? Por isso que eu falei que ele ia me entender quando eu falei a parte quente, uma comida quente. Enfim. Aí eles pensam que nós comemos isso, os americanos, e outros de outras regiões, Europa, outros lugares. Entendeu? E tem os genotipos que acham que nós, do Brasil, vivemos em casas na árvores, que nossas ruas são feitas de florestas, que nós corremos ao lado de guepardos e leopardos, que temos araras vermelhas com rabos azuis voando pelo céu, e que nós temos milhares de bentivis de peitos amarelos. Isso eu até concordo. É, isso tem, porra. Realmente. Arara de rabo azul eu também já vi por aqui. Não, tem. Uma parte eu concordo. Mas, porra, que nossas ruas são feitas de florestas, nossas casas são no topo das árvores. Não, cara, o melhor estereótipo deles é que a gente anda pelado por aí. É. Acabou. Por favor, alguém... Não, não, isso não é nem o pior. O pior, pra eles, nós falamos, sabe que idioma? Espanhol. Tupi? O idioma, não. Se você falasse tupi, cara, eu até agradecia. Mas é espanhol, cara. O idioma que eu mais odeio, cara. É o idioma que eu tenho um ódio mortal por esse idioma. Somos dois. Fosse o inglês. Não, cara. Eles não vão achar que a gente fala inglês, porque inglês pra eles é uma língua moderna. É a língua deles, é a língua do poder. E se ele já veio pra gente que a gente mora em floresta, velho, ele acha que a gente é o quê? É a escória do mundo, né? A gente anda sem roupa. Olha o preconceito, entendeu? Então a gente vai falar... Andar sem roupa poderia ser uma ideia fixa, né, cara? Hã? Exatamente, convenhamos, ia ser bonito pra caramba, hein? Não, não ia ser. Claro que ia. Em partes. Exatamente. Em partes. É, pois é. Em partes, né? Por favor. Mas, cara, é horrível esse preconceito. E falar que eu falo espanhol, cara. Eu começo a xingar o cara em inglês pra ele entender que eu sei falar meu inglês tão bem. E em português pra ele entender que eu não falo inglês e não falo espanhol, cara. Não, Vini, não. Não. Você não fala tão bem inglês com ele, ele não vai entender nada que você vai falar, cara. Não. Eu falo em tupi, cara. Por que se dane, então, cara? Eu falo em tupi. Eu sou carioca. Sabe, o carioca é uma palavra de tupi. O nome da minha cidade é uma palavra em tupi. Uhum. Nova Iguaçu. É. Casa do Homem Branco, carioca. É, carioca é casa do Homem Branco. E Nova Iguaçu São rios de águas límpidas. É um riacho de águas límpidas, Nova Iguaçu. A Vicky pode me corrigir se eu estiver errado. Afinal, ela fala tupi. Mora no Amazonas. Uhum. Isso aí. Perfeito. Tá vendo, né, cara? Tipo, a Vicky é tão índia, cara, que quando o Vini começou a falar, ela começou a batucar, cara. É, eu reparei, ela com seu batuque lá, deve estar tentando chamar o pajé, pro pajé me amaldiçoar. Não, quando a gente batuca aqui é pedindo chuva. Tá pedindo chuva? Cara. Pedindo chuva. Boa. É, a famosa dança da chuva, cara, enche. Aham. Uhum. Então, qual é o aspecto positivo de morar aí? Qual o bom? Pra mim, pela pessoa que eu sou, eu gosto muito de floresta, de natureza, então... Pra mim é ótimo. Somos dois, hein, Vicky? Tô contigo. Porque eu tenho uma diversidade muito grande. Eu posso, tanto em relação a fauna e flora. Tem rio, eu posso viajar tanto de avião quanto de barco. Eu não gosto de estrada, de carro. Então, se eu quiser, por exemplo, para Tefé, eu posso ir de avião e posso ir de barco. Eu indo de barco, eu vou passar mais tempo, porém eu vou aproveitar mais. Eu tenho um ar mais puro para respirar do que em determinadas regiões do país. E, sei lá, Manaus não tem tudo o que outras cidades têm, mas tem tudo que eu preciso. Eu me sinto muito bem morando aqui. Você tem a Zona Franca Verde, você tem escolas... Tem uma civilização, tem uma diversidade muito grande na população. Ótimo. Pra mim é isso. E é isso. Estamos aí. Eu não vou mentir, eu concordo com a Vicky. Eu brinco e tal, fico falando dos outros estados. Mas eu não me mudaria da Bahia, não. Eu gosto daqui. Só me mudaria se fosse pro exterior aí, por questão de trabalho, de estudo. Mas eu gosto daqui e tal. Eu moro longe da praia. Pego um carro aqui, pego um ônibus aqui, chego na praia em 20 minutos. E isso é morar longe da praia aqui. Tem um litoral maravilhoso, praias e tal. No inverno aqui eu vou pra praia, no inverno de Salvador, tá fazendo sol, temperatura tá quente e tal. É uma maravilha na minha cidade. Eu não mudaria. Eu transformo as palavras do Davidson em minhas, né, cara? Porque ele tá falando de lá, ele tá falando daqui praticamente. Então, eu não vou ter nem muito o que adicionar, cara. Pô, agora aí tá aqui um impasse. Eu sou um carioca renegado porque eu sairia daqui, velho. Eu até gosto daqui. Eu sairia daqui do Amazonas também. Então, mas pro Rio Grande do Sul somente. É, eu acho que eu iria no Rio Grande do Sul passar um. Eu concordo com a Vicky, que eu me mudaria pro Sul, cara. Paraná, Rio Grande do Sul. É. Ou então até mesmo pro Amazonas, cara. Eu ia lá perto da Vicky pra batucar com ela lá e chamar a chuva. Eu tenho que fazer uma observação, cara. Tava demorando pro Vini usar a palavra matar nesse cast, cara. Eu não tenho nem como me defender aqui, né? Tão me difamando e eu não tenho nem respostas pra isso. Mas então, Vini, pra ti, no, o Rio de Janeiro não tem uma vantagem pra te morar aí. Algo bom pra te ficar, é isso? E se for, né, não tem. Só minha família mesmo, mas a minha família qualquer coisa eu levo junto na bagagem e GG. Uhum. E pra ti, Dani, Portugal ou Rio de Janeiro? Cara, olha só, se tem uma coisa que eu gosto do Rio de Janeiro, o Vini vai me matar, são as pessoas. Eu acho que as pessoas são muito calorosas, vamos dizer assim. Não, peraí, aí depende da região, cara, depende da região. Na região onde eu moro, concordo com você com todas as palavras, cara, possíveis. Aqui tu passa pra uma pessoa, a pessoa te olha, bom dia... Fala contigo, e aí, cara, beleza? Pessoa aí com essa pessoa, a pessoa passou, e aí, cara, beleza, tranquilo, de boa, isso aí. Agora, chega em outras regiões aqui do Rio, cara, que a pessoa nem te dá atenção, cara. Ela nem olha pra tua cara, te olha de cima a baixo e vira a cara, entendeu, cara? Então isso aí é de região, e eu acho que é de educação, entendeu, Daniel? Eu não vou garantir. Entendeu? Sim, cara, eu entendo, mas o que eu também conheço essa gente, cara. Eu, por acaso, estudo com muito dessa gente, cara. Porque é um estereótipo da Zona Sul, sabe? Então, cara, Zona Sul, cara. Então, ok, Zona Sul é o que a gente vê de Rio de Janeiro nas novelas e tal, não sei o quê, mas convenhamos, Não é nem metade do Rio de Janeiro. Não, não é metade do Rio de Janeiro. Mas por que eu tô falando isso, cara? A Europa em si é muito fria. É. Entendeu? E eu gosto. Em todos os sentidos. E você já sabe de todos aqueles castes, né? Que eu reconheço a Europa. Ah, exato, exato. Depois que você tentou salvar Hitler, cara, eu não tenho dúvida disso. Então, mas... eu enxergo a Europa por causa disso. O frio. Tá, E em Portugal, cara? Portugal tem muita coisa boa, assim. Mas o que eu acho, assim, diferencial de Portugal é a sua história nas cidades, cara. Assim, você vê, entendeu? Você tem, por exemplo, um prédio totalmente novo, entendeu? Com um prédio do século XVII que continua lá com gente morando ainda, entendeu? Foi reformulado só por dentro, entendeu? Eu acho isso muito legal, muito divertido, sabe? O fato de ter castelo, cara. E outra coisa também que eu gosto, assim, da Europa, cara, é dos castelos, cara. Eu acho castelos tão bonitos, cara. Eu queria que no Brasil tivesse castelos. Mas é uma coisa que nós não tivemos a oportunidade nem o bom gosto de ter, né? Vai fazer o quê, né? Porque, pô, os castelos europeus são lindos, cara. Aqueles castelos que tem na Inglaterra, aqueles que tem na França... são castelos lindos, cara. Lindos, lindos, lindos. Mas sabe uma coisa? A gente tá falando de Europa, eu até pensei o seguinte. A gente falou muito estereótipo no próprio Brasil. Agora só temos falado dos nossos, né? Mas tem outros, né? Tem o estereótipo do mineiro, do gaúcho, né? E coisas todas assim. É. Verdade. Eu acho que é interessante a gente comentar isso aí. Não só os estereótipos, alguns estereótipos comuns no Brasil... quanto alguns fora, cara. Eu acho que o estereótipo fora é interessante a gente comentar, não é? Um estereótipo de fora, sabe qual é? Vou falar um aqui que eu já li por alto, assim. É entre os japoneses e os chineses. Se você confundir um japonês com um chinês, cara, ele te bate. E vice-versa. Eles não gostam de ser confundidos. Por mais que sejam idênticos, eles não gostam que você confunda eles com um com o outro. Se eles te virem, né, cara? Porque com aquele olhinho ali... Realmente. Mas na hora que tu fala isso, os olhos deles se abrem que nem uma... uma coruja. Que nem um anime. Que nem um anime. Que nem um anime. Que nem um anime deles, cara. É complicado. É, sei lá. Aí é pernas pra que te querem, fuja do Kung Fu e do Karatê deles. Cara, se tiver com pastel na mão, é chinês. Acabou. É diferente. E Jordano? O Ceará? É. Não, então, é como eu falei, o Davidson praticamente falou tudo, entendeu? Eu curto muito aqui, o clima daqui largue me agrada. Largue de ser preguiçoso, que tem estereótipo de preguiçoso, é o baiano. Não queira roubar meu texto, não, fale aí. Mas aí, se encaixa, cara, porque se encaixa. Quem mora aqui sabe disso, quem mora aí também sabe disso, cara. Tanto que se tem até uma piadinha no Google mesmo, no Google não, no Wikipedia, se você... for procurar, você vai ver. Quando você pesquisa Ceará, aí o Google corrige perguntando se você não quis dizer Bahia. E vice-versa, entendeu? Porque, assim, eu acho que a única coisa que eu teria a adicionar é que o pessoal pensa assim, ah, no Ceará, eles imaginam aquela terra de sertão mesmo, entendeu? Aquela terra bem acabada, só que não é, cara. Aqui é um canto totalmente diferente. O que eu vejo aqui é... eu creio que é o que eu veria nas grandes cidades por aí, só que aqui tem muita coisa que eu curto, como o Davidson falou, eu moro longe da praia, mas em 10, 20 minutos eu chego, entendeu? E é isso, cara, o pessoal daqui eu curto muito, a única coisa que eu acho que eu não gosto muito daqui seria o gosto musical de grande parte da galera daqui, mas é um negócio bacana. Eu sairia do Rio de Janeiro e iria lá pegar a Índia da Vicky. Acabou. Quê? Rapaz. Rapaz, esse cast tá Love is in the air, rapaz. Né? Mas, gente, quanto ao povo cearense, também tem outra coisa aqui. Um amigo meu que... é daí, mas se mudou pra cá a trabalho. Ele disse que quando ele tava no Ceará e se aproximava de alguém pra pedir informação, a pessoa era sempre bem receptiva, sempre dizia e parecia assim que eram amigos íntimos. Aqui ele diz que todas as pessoas que ele foi pedir informação, porque ele realmente pedia, primeiro olhavam ele dos pés à cabeça procurava, tipo, revistar ele, ver se ele não tinha alguma coisa, pra sequer pensar em dar uma informação pra ele. Então, já vê que, tipo assim, o povo cearense realmente é caloroso, enquanto aqui nós somos desconfiados. E eu acho que se fosse, por exemplo, eu acho que no Rio de Janeiro, pela violência toda que é conhecida, o Estado ter, né, também seria a mesma coisa. Eu acho o Rio de Janeiro e o Amazonas estados muito parecidos. O povo também tem uma cultura bem semelhante. Tanto é que se um carioca chegar aqui, ele se sente em casa. Agora, eu não sei se um amazonense chegando no Rio de Janeiro, ele vai se sentir em casa. Mas eu sei que muitos dos cariocas que chegam aqui parece que estão no Rio de Janeiro. Eu acho muito parecido. Não, é que a gente é um povo malandro. A gente chega aí, colé, cara na boa, tá tudo tranquilo. Cara, é nós que voa, bruxão. A gente vai te colar um negócio ali pra vocês, entendeu? Tá tudo de boa. Não vai pro meio ambiente, nada, tá tranquilo. Os vossos matos estão tranquilos. O que, flecha? Não, a gente vende uma arma aqui, um fuzil 38 pra vocês. Isso aí, cara, tá de boa, tá de boa. Isso aí, rapaz. É nóis e acabou, rapaz. Entendeu? É por isso que carioca se dá com tudo. Só isso que eu te digo, não adianta. Não, carioca não se dá com tudo. Só não se dá com São Paulino, cara. São Paulino ou Paulista? São Paulino não, cara. São Paulino é o cara que torce pro São Paulo, cara. Tá bom, paulista. Paulista. É que nem amazonense, não se dá com paranaense de jeito nenhum. Quer dizer, pode até se dar mais com o olho aberto que fechado. Eu não minto, cara. Eu tenho um amigo que é paulista, cara. E é como se ele fosse carioca pra mim, cara. Normal, tranquilo. Cara, sinceramente, o Pará pra mim é Calypso e a Castanha, cara. Cara, eu não vou mentir, mas pra mim o Pará ficava no sul e não no norte. Puta que pariu. Eu acho que você confundiu um pouquinho com o Paraná, hein? Realmente, cara, eu sempre confundo Pará, Paraná, pra Piauí. Pra mim, quando eu era pequena, era bem parecido mesmo. Pará e Paraná. Pará, Paraná, eu pensei que fosse tudo a mesma coisa, cara. Até que eu cresci e descobri que era o contrário. Um ficava no norte, outro ficava no sul. Você descobriu ainda? Tem a Paraíba. É a Paraíba também. Tem Paraíba. Piauí. Piauí. Piauí. Piauí. Piauí. Troll. Não me trollem. Cara, mas sei lá, tipo, o Pará pra mim é só isso, entendeu? E, bom, pra mim o Pará era só uma cidade, não era um estado, né? Mas virou um estado e tá lá no norte, não no sul. É isso, né? Fazer o quê? Mas, por exemplo, ó, o mineiro. O que é o mineiro pra você? Uai. Mineiro é queijo. É queijo, né? É, boa pergunta. Mineiro pra mim é quem é quem trabalha na mina. Mineiro não é minerador, não? É, mineiro, não. Minerador, ué. Tá aí, ó. O mineiro trabalha na mina. Minas Gerais pra mim é igual a mulher bonita. Rapaz, cara, eu falei rapaz, igual você, mas. Eu diria uma coisa assim: se você falasse que sul é igual a mulher bonita, eu concordaria. É. Todo mundo concordaria aqui. Sul. Mas, cara, eu concordo com os dois, cara. Mineiro também é igual a mulher bonita. Rapaz. Não vou mentir. Algumas. Tem algumas, sim. Várias. Mas não várias. É a característica. Não é a característica do não, estado. Não é a característica. Não é a característica. Agora, o Rio Grande do Sul, eu diria que é. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não, Paraná. Mas eu também concordo. Eu concordo muito mais com a Vic, viu, cara? Pra mim, Minas não é essas cajuínas todas, não, cara. É, também não acho não, cara. Eu acho que claramente, velho. Eu não, nunca vi essas moças tão bonitas assim, não, velho. Eu conheço bastante mineiro, entendeu? Justamente. A única, assim... Agora... Eu tenho parentes em Minas, cara. Olha só. Eu tenho parentes em Minas. Então... A única mulher bonita de lá que eu vi foi aquela que até foi Miss Brasil, a Natália Guimarães, eu acho. E nem era lá essas coisas todas. Realmente, não era. Rapaz, as mineiras que eu conheço são muito bonitas. Agora, tipo, eu não conheço muito a mineira. Se eu muito conheço, assim, é seis pessoas de Minas Gerais e tal. Seis mulheres de Minas Gerais, uhum. que são lindas. São lindas. Inclusive, eu fui numa cidade aqui na Bahia, lá no extremo sul da Bahia, que teve muita migração de mineiros pra lá. Tipo, a cidade era o tipo da cidade que só tinha gente bonita. Não tô dizendo, quando eu falo gente bonita, eu não falo só mulheres bonitas, não. Só tinha gente bonita, criança, homem, velho. Eu vi muita gente bonita nessa cidade, por isso que... E todo mundo com um cadinho de sotaque mineiro. Imagine, baiano, eu baiano, chego lá na cidade, na Bahia, que o pessoal só tem sotaque mineiro. Adorei, que é que eu tenho queda pro sotaque mineiro, que... Tá aí dois sotaques que eu gosto, o de Minas e o do Maranhão, cara. Meu Deus, essa é a coisa mais linda que tem, mas tudo bem. Bom, eu tava tentando defender as mineiras, que eu tenho muita amiga mineira, mas tudo bem. Não deu pra vocês, eu sinto muito. Perdeu aqui. Porque eu concordo que o Sul ainda é melhor. Não, mas o Sul é melhor. Mas é verdade. Por que o silêncio agora? Porque eu já vi muita mulher do Sul também ser pior do que... Sim, cara, mas é lógico. Mas o que mais tem no Sul... É, mulher bonita. É. Eu, então, como mulher, já fico babando, imagina vocês. Não, não babo, não. Rapaz, eu não sei babar. Ah, eu babo. Eu babo. Sei lá, cara, além de tudo, o Sul tem uma cidade que pra mim significa organização, cara. Eu não sei porquê. Acho que é o estereótipo dela, cara. Curitiba. Não, cara, eu posso discordar um pouco de você, cara. No Sul não é tanto assim, não. Tanto coletivo assim, não. Nós podemos ter essa impressão por causa de... Tem a cidade de Paraty, lá no Paraná. E tem outras cidades que são bem bonitas e tem uma arquitetura bem antiga, se tu for ver. Aquela arquitetura contemporânea, sabe? Diferente. Sei. Mas elas não são tão assim, não. Se tu for ver, a realidade delas é praticamente a mesma que a nossa. Apenas o que muda é o enfeite. Ah, entendeu? Tá, cara, mas Paraty no Paraná? Não, você chegou no mesmo Paraty. É. Paraty é no Rio de Janeiro, velho. É, meu, cara, é logo ali do lado dali, ó. Verdade, cara. Cara, o sono me dominou agora. Eu não já tô falando que Pará era uma cidade do Paraná que ficava no sul e não era um estado do norte. Então você tem que entender que a minha geografia, cara, é tão boa, cara. Que eu vou te dizer que o Acre não existe. Tá aí uma coisa que eu discordo, porque... O Acre existe, mas o que eu não tenho certeza se existe é Tocantins e a Paraíba e o Piauí, porque não ouço falar. Inclusive o Amapá também. Não ouço falar. Ah, cara, eu vou te falar que se a Paraíba não existe, cara, Não, se a Paraíba não existe, todos esses caras que eu vejo aqui são tipo judeus, cara, não tem terra. Porque assim, o Paraíba existe. Se a Paraíba não existe, os caras são sem teto, cara. É MST pra eles. Aqui a gente não ouve muito falar, mas principalmente do Amapá e do Tocantins. O pessoal bagunça muito com o Acre, mas aqui eu conheço muita gente que é do Acre. Mas você mora do lado do Acre. Amazonas, Acre. Mas tem que ouvir falar. O Amazonas é muito grande, eu não conheço. Tem gente que eu conheço por aqui que é das cidades mais próximas lá, tipo, de Tabatinga. Eu nunca conheci alguém de Tabatinga. Eu já conheci gente que foi pra Tabatinga. Mas não de Tabatinga. Tem cidades aqui que eu nem sabia que existia. Então, relativamente, isso não tem nada a ver. Porque é do lado. Entende? Do Amapá, se for também o Amapá, é aqui pertinho. Mas não conheço ninguém de lá. E nem vejo notícias na televisão do Amapá. Eu não sei se vocês veem daí, mas eu daqui não vejo. Eu também não. Pois é. Concordo, também não. Mas o que eu tava pensando? Será que na Globo tem Amapá TV? Acho que não, cara. Tá aí, uma coisa também que eu nunca procurei na internet foi sobre o Amapá e vou fazer isso agora. Tem muitas regiões aqui que eu... Cara, eu não vou procurar. Não vou procurar, porque... Realmente não... É até interessante procurar, mas não vou procurar. Não tô com interesse pra isso agora. Porque... Ah, velho, tem um... Fala. Tem um estereótipo que sobrou agora, cara. Tem um estereótipo que sobrou. E eu acho que pode até dar conversa interessante. Sou paulista, cara. Porra, paulista, velho. Paulista. Paulista. Qual é o estereótipo do paulista? Bambi. O quê? Bambi. Não, aí é o estereótipo do paulista. Não, o estereótipo do paulista é estressado, não? É estressado, é. Cabeça quente, cara. Ele já vive no meio de tanta fumaça. Putz. Fumacinha, né? Cabeça Bambi. Quente. Bambi, cara. Vicky, Bambi é quem é corintiano, quem é... Bambi é quem é São Paulino, não venha falar dos corintianos. Bambi é quem é São Paulino. Não, é corintiano também. Corintiano é pilantra. Corintiano é ladrão. É galeroso. Corintiano é ladrão. É que nem flamenguista. É, cara, é. Podemos falar dos times, olha só. Tipo, o Bambi é o São Paulino. O... Ladrão. É Porto. O Marginal é o corintiano. O palmeirense é o italiano. E o santista é o velho, cara. Mas sabe o seguinte, esse cast tá muito em dueto, sabe? Então, vamos revezar agora. Eu quero que, pra falar dos estereótipos internacionais, que o Jordano e o Baiano que se pronunciem. Eu vou ficar só confirmando, rindo, que nem eles. Só de raiva. Não, isso não é justo, não. Eu tô ouvindo aqui, tô comentando tudo, mas sob pressão não funciona, não. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eles não estão conversando com a gente porque eles estão falando com alguém no Facebook, que eu tô ouvindo o barulhinho da janelinha subindo de vez em quando. Tô só de tempo. Amanhecendo aqui, cara. Os caras estão falando com alguém no Facebook. Deve ser alguém importante. Eu realmente tô conversando no Facebook. Sabia, bom, Baiano. A gente sabia. Vamos lá, é a vez do Nordeste agora aqui no podcast. Vamos lá. Bota real. O que eu falo de quê, cara? Estereótipos internacionais, cara. Cara, estereótipos internacionais. Vamos começar por quem? Vamos começar pelos australianos, né? Os famosos caçadores de crocodilo. Porque eu lembro da Austrália, eu só lembro disso, cara. Crocodilo... E é só. Crocodilo Dundee. Crocodilo Dundee. Não, exatamente, cara. Quando se fala em Austrália... É canguru. É canguru que eu lembro de Austrália, cara. Bumerangue, cara. Koala. Koala. África. África, que o pessoal tem, pelo menos na África do Sul, o pessoal tem a mania de achar que todo africano é negro. E na África do Sul é diferente. Nem todo africano é negro. Tem uma atriz mesmo que eu esqueci o nome, que ela é loirona, com olho azul e tal. É os Lannister. Não, cara, é o do Lannister. Não, eu sei de quem você tá falando. Você tá falando da Charlize Theron. Isso. Cinema também é cultura, rapaz. Exato. Holanda. É. Holanda, a gente tem a imaginação que só tem maconheiro lá. Não, por isso, cara. Se tem um lugar que só tem é bonita, eu digo que é a Holanda, viu, chapa? Eu discordo de você totalmente. Discordo. Você não acredita. Discordo muito. Eu olha discordo. Lá que vocês vão falar da Holanda, hein? Eu discordo. Ah, cara. Por quê? Qual o problema com a Holanda? Um problema com a Holanda, cara. Liberação de drogas, cara. Só isso que é um problema. Uma terra sem lei. Uma terra sem lei, exatamente. Concordo com a Vitor. Terra sem lei. Nossa. Podia, sabe o que eu imagino cair... agora? Fala. Eu imaginei aqueles filmes de Velho Oeste, sabe? Aí a gente chega na Holanda assim... Tem um portãozinho balançando. Que tava tipo, bem-vindos ao Holanda. A gente entra lá, tipo, aí começa aquele matinho rolando, sabe? Aí começa a música. Justamente pela Holanda, pelas experiências que teve lá e tal, pela experiência que eles têm com a liberação da maconha, eu sou a favor da liberação da maconha aqui no Brasil. Então eu não tenho essa ideia aí do vinho, não, mas quando eu penso em Holanda, eu penso em prostituição. Quando eu penso em Holanda, eu penso em drogas. Quando eu penso em Holanda, eu penso em estudantes. Eu penso na população jovem. Eu penso em um bocado de gente morando em barquinho. Gente, é isso que eu não moro em barquinho, mas eu sou descendente de holandês. Mas você é descendente? Por isso que eu perguntei. Cara, eu sou descendente de português e italiano. GG. Rapaz, eu fico perturbando o português aqui, mas eu também sou descendente de português. Todo mundo aqui tem um pedacinho de sangue português, não adianta. É verdade. Ah. Eu sou descendente direto, você ligou? Eu também sou, cara. Eu também. Meu bisavô. Daniel, você não precisa nem, cara. Você. Porra, Daniel. Essa foi boa. Ai. Sério, não, mas eu sempre falo isso, sabe? As pessoas chegam pra mim, você é português? Sério, minha avó é portuguesa. Sério, minha também. A pessoa fica com uma cara sem graça, sabe? Tipo, porra, eu sei, é óbvio. Mas o meu bisavô era, cara, ele era italiano, da minha parte de mãe, pela outra parte de pai era português. Minha avó. Ou era vice-versa. Era uma parada assim, doida assim. Eu vou falar uma coisa. Eu atacaria um missão nuclear na Holanda, cara. Não, mas Feliz, chega de Holanda, feliz. né? Vamos passar para outro país. Vamos explodir a Holanda. Os americanos, galera. Parem Opa, para outro país também que podia. Cara, cala a boca, cara, na boa. É, Vini, é. Lembra da É melhor, censura. Vini, é melhor, Vini. Deboses. Lembra da censura. Lembra do F. Eu lembrei. Por isso que eu falei que eu vou calar a boca, cara. Eu já lembrei. Deixa quieto. Tirando o fato deles acharem que estão sozinhos no mundo, cara, eu não tenho nada contra os americanos, não, cara. Também não, até gosto. É, cara, mas o estereótipo dele, na verdade, é aquele, tipo, o cara gordo, né, que só come fast food, entendeu? Oi, O toma, cara. estereótipo dele é esse, né? Até porque 90% da população lá é obesa, né? Então. Eita. Muito complicado, né? Mas eu não posso falar muito do norte das Américas, não, sabe? Foi no sapatinho. Cara, mas isso, esses estereótipos assim. É que a gente tá falando, mas a gente tá falando de um jeito muito geral, né, cara? Mas, por exemplo, quando você pensa no alemão, é o cara que bebe cerveja todo dia e come salsichão, né, cara? Na verdade, eu Exatamente. lembro do Hitler. Lembra do quê? Entende? Do Do Hitler. Rico. Hitler. Hitler. Ó, GG, Hitler. Somos dois. Falou na Ai, Alemanha, meu eu lembro do Deus. Hitler. Não, não, não, não. Tem Hitler nesse cast. Tem Hitler nesse cast. Chega de Hitler. Chega de Hitler, né, Jordano? Chega de Hitler. Exatamente. Jordano falou, tá falado. É, bom, o francês, você pensa naquele cara, tipo, Que não toma pintor, banho. sabe? É, também. Exatamente. É. Verdade. Pintor com cara de intelectual, não sei o que, com uma boina na cabeça, entendeu? O artista. O italiano é aquele cara que, tipo, fica falando alto, isso aí, não sei o que, não sei quanto. Buongiorno. É, então. E só come massa, só come massa, só come massa, não come mais nenhuma outra coisa. Exato. Lasanha. Não, lasanha eu amo lasanha. Cara, o espanhol, eu não sei falar do que do espanhol, sinceramente. Os Sangue espanhóis quente. são a tourata. Ah, o espanhol eu falo. Espanhola. Vale. Mulher do peitão. Espanhola. Eu vou falar o que ninguém quer falar, cara. Mulher do peitão. Espanhola. O cara é espanhola, cara. Só tô falando espanhola. Acabou. Já tá a resposta aí, espanhola. Não entendeu, Acriado, Jordan? tá aqui, por favor, gente. Vini, Tá cara. vendo, ó? Exatamente. Esse cast estava demorando para ficar machista também. Mas acontece. Mas. Ah, o inglês é o cara certinho, não sei o que, toma chá às Toma 5 chá da tarde. tarde. É, exatamente. O estereótipo que eu tenho é de um povo chato, cheio de nome toque, toma chá de tarde. Exatamente. Um povo que se sente superior aos outros, cara. Eu Não, gosto ele é, deles. ele é o, Eu nem ele é acho o que eles. contrário do grego, né, cara? O inglês é o povo chato, o grego é o cara que quebra prato, entendeu? Tipo, por nada. É. Exatamente. Mas, cara, os japoneses, então, pra terminar essas frases estereótipas. Olho puxado. Come peixe cru, come peixe cru. Trabalha 24 horas Tecnologia. por dia. Trabalha 24 horas por dia. Japonês, cara. Anime e mangá. Só isso que eu te falo. Exatamente. É, exatamente, eu tava esperando isso. Só isso que eu te falo. Anime e mangá. Tchau. E cosplay. Muito cosplay. Cosplay. Cosplay, cosplay. Cosplay. Cosplay, Não, gente, cosplay, minha peraí, irmã. peraí, peraí, peraí. Tsunami. Spray, spray. O que, Vicky? Tsunami. Tsunami. Ai, Porra, essa cara. foi sacanagem, cara. Tsunami eu lembro da Tailândia. Porra, foda. Foi tenso. Essa foi sacanagem Por quê? do tsunami. Mas tem tudo a ver, né? Pior que tem. Mas, cara, isso me Eu acho lembrou que também não. outro link. Tem, cara, tsunami. Mas, cara, a gente tava falando de japonês e eu lembrei de um vídeo americano que tem no YouTube. Eu não sei se vocês já viram, chamado Stereotype Song. Sim. Não, não. Já viu? Não. Já viu, Jordan? Já, Eu não. já. Então, pra quem não viu, tipo, o vídeo satiriza alguns estereótipos, entendeu? Tipo, o refrão do vídeo é engraçado pra caramba, se a gente pensar. Aí eu faço o que agora, Jordan? Eu boto o Vini pra falar o refrão da parada em inglês e eu traduzo em português ou eu falo logo? Põe o vídeo pra falar, põe o vídeo pra falar, vai ser divertido. É. Ih, rapaz, tô ferrado. Inclusive, o refrão é muito engraçado, né? E como ele é inglês, eu vou pedir para o nosso especialista aqui ler pra gente, né? Opa, posso ler? Posso ler? Por mim, Lá pode. vai, lá vai. I think I love you more than Japanese like tentacle porn. Nossa senhora. E ele canta. É, pois é, ele canta ainda. Isso não tava no roteiro ele cantar, mas tudo bem. Ah, mas é, mas você tem que cantar, cara. Essa música é top, cara. Tu morre com ela. Então, tipo, em tradução literal, é tipo... Eu acho que eu amo você mais do que japonês ama o pornô de tentáculos, entendeu? Então, você já consegue imaginar o tipo da música e tal. É muito maneiro, muito maneiro. A gente vai deixar lá no link, entendeu? Só queria falar disso. É muito bom. Essa música eu já ouvi também. É muito comédia, é muito top. Tem que cantar, cara. Tem que cantar. Vou repetir de novo, cara. Peraí, vamos de novo. Vamos todo mundo junto agora, vamos lá. Ou tu quer cantar sozinho, Hel? Eu não quero nem cantar, se tá tudo empolgado aí, canta sozinho. I think I love... Talvez o baiano... Vambora. Talvez o baiano te acompanhe. Vamos lá, baiano. Vamos lá. Não. A Vicky, não sei, será? Não. O líder. Jordano. Tu já viu o índio falar inglês? Claro que não. Imagine cantar. Então vamos. I think I love you. Acho que o Vini é meio indígena, viu? Yes. Ten Japanese like tentacle. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Bom, I think I love you more. Às vezes, como ontem, a gente tem que fazer essas coisas agradáveis. Então, galerinha, foi basicamente isso, entendeu? Assim, a gente tá puxando o assunto pra caramba. É, foi uma pauta totalmente diferente, entendeu? Até um pouquinho mais séria do que a gente esperava. Mas é um teste, então estamos nos testes iniciais ainda. Se vocês reparam que pela edição a gente está testando a cada cast, entendeu? É, e bom, é isso. Assim, comentem, mandem e-mails, pelo amor de Deus. É, curtam a página no Facebook, curtam sei lá o quê. E não sei o que também mais, entendeu? Adicionem, comentem, curtem, compartilhem, sei lá, doem pros pobres, não deem pros ricos, não sei, entendeu? Paradas assim, A gente entendeu, cara, a gente já entendeu, tá? Agora deixa a gente se despedir direitinho, tá? Tu já falou muito. Eu quero continuar falando, não me interessa, eu vou falar porque eu quero falar. Eu quero tentando me interromper, ele já me interrompeu no meu último tema, então eu vou continuar falando até quando eu quiser, entendeu? Eu vou falar, entendeu? E é isso mesmo, entendeu? Então eu vou dar uma tá tentando me interromper, não vai conseguir, cara, porque eu vou parar quando eu quiser e vai ser agora. Ótimo, parabéns. Agora deixa eu me despedir aqui. Não, deixa eu mandar o Davis. Ô, Baiano, vem cá, Baiano. Larga esse preguiçoso. Para de dormir aí na sua rede. E dá um tchau pro pessoal aí. Vai lá. Aê, pessoal. Isso é tudo por hoje. Quando o pessoal precisar de reforço aí, eles tornam... Eu volto a aparecer aqui, agraciar o pessoal com minha adorável presença. Isso aí. Beleza. Abraço. Abraço, Baiano. Abraço. Agora, ô Vicky, minha querida Índia, conte aí. Dê seu tchau aí pra galera aí. Vai lá. Tchau, gente. Pessoal. Não, eu tô morrendo de sono, me exploraram aqui. O baiano acha que eu tenho preconceito contra a classe dele. Mas isso é muito importante, por acaso. Vicky, você gostou de participar? Queria mais vezes? Como é que é? Foi bastante interessante. Gostei. Ah. Só tem gente doida que eu sou a única normal, isso dá pra perceber. Aham, né? Claro. Claro. É, galerinha, assim, se vocês gostaram, que também comenta. É, entendeu? Isso aí. O meu líder. Opa. Não durma. Se despeça do pessoal. Pois é, turma. Espero que vocês tenham curtido, como sempre. É, não esqueçam de mandar e-mail pra gente, porque é importante essa comunicação nossa com vocês. E é isso aí. Até o próximo podcast. Bom, eu acho que agora só falta eu me despedir, né? Então, galerinha, é isso aí. Eu vou ficar no final só de sacanagem agora, vai. Pode ser. Eu não posso dar tchau, não? Pronto, tá bom, corta o Vini. Então tá, é isso aí, galera. Falou, boa noite. Como o Hel já disse, como o líder já disse também, Jordano disse, curta aí, compartilhe, faça tudo, Deixa o seu. Manda um e-mail pra gente. Reclama, esculacha, xinga, qualquer coisa. Mas manda um e-mail pra gente poder ler e te responder. E vocês ficarem felizes e não for level alone. Né? E é isso aí, né? E um boa noite, um tchau. E um monte de kill pra vocês aí. Bye bye. Então, gente linda, é basicamente isso, né? É, bom, se vocês também não gostaram, curtam também, comentem, é bom também a gente receber umas críticas, entendeu? Eu, às vezes, eu tenho a impressão que eu tenho que fazer alguma coisa muito ruim pra ver se vocês criticam, sabe? Porque é difícil isso também, eu nunca recebi uma crítica ruim e é estranho, e, bom, é isso, beijo, tchau, é como o Vini falou, tipo, vocês podem fazer tudo, mas façam tudo com moderação e boa noite, tchau, e como sempre, paz.